Às vezes a gente lê alguma coisa ou ouve de algum lugar, às vezes fica muito distante da gente. E o exemplo de alguém, ele às vezes nos traz situações nossas. Se a gente parar e pensar, o ser humano, desde o mais remoto que a gente tem notícia, ele traz uma crença, ele traz dentro de si uma percepção de um ser superior. Ao longo do tempo, a gente vem definindo esse ser superior, né? De acordo até com a região, com a cultura, acaba ganhando nomes e formas diferentes. Mas todos nós temos essa percepção dentro de nós. Até aquele que não crê, muitas vezes falta para ele apenas um detalhe, uma conexão mesmo com essa questão espiritual para poder se dobrar. Porque às vezes são pessoas que são mais, um pouco mais rigorosas em aceitar alguns conceitos prontos. E não está errado, né? Cada um segue o seu caminho. Existem muitos termos, muita terminologia na questão espiritual, que às vezes quando a gente não sabe, a gente acaba confundindo tudo. Então se fala em espírita, em espiritismo, espiritualidade, espiritualista. E para nós acaba sendo tudo a mesma coisa. Quando a gente não sabe, a gente trata tudo igual. A gente vai vendo que, à medida que a gente vai entendendo, a gente vai colocando cada coisa no seu lugar. Então a espiritualidade, que eu disse que todos nós temos, a gente poderia dizer que ela é a nossa conexão com o nosso eu. Aí a gente pensa também, né? Mas como é que eu vou me conectar comigo mesmo? Porque eu, espírito, dentro de um corpo físico, eu, espírito, não é eu, corpo, que tem um espírito. Às vezes a gente até usa o meu espírito erradamente, né? Eu sou o espírito. Então como é que eu vou eu me conectar comigo mesmo? Parece uma coisa que não tem sentido. Se a gente pensar, e se a gente se observar, a gente vai perceber que muitas vezes a gente não está conectado com a gente. Então, a questão espiritualista, a questão da espiritualidade, ela nos chama para uma conexão com o nosso eu interior, com a nossa essência, com quem realmente nós somos, não com aquilo que nós nos apresentamos. A gente acaba tendo um reconhecimento do outro, né? E talvez essa seja a maior dificuldade no evento da morte, esse nosso reconhecimento com a outra pessoa. Porque a gente acaba reconhecendo a parte física, a parte visual que a gente tem dessa pessoa. E isso nos faz muita falta, porque a ausência fala muito forte. É uma questão cultural nossa, uma questão que a gente às vezes não percebe. E que todos nós também nos conhecemos de uma outra forma. Quando a gente para e pensa em alguém, não pensa só na questão como ela se apresenta, a gente pensa na pessoa como ela é, na manifestação dela, no tom de voz, no que ela diz, na profundidade da palavra, no gesto, do carinho. Todos nós reconhecemos o carinho do outro, e o carinho é uma coisa que não pode ser palpável, mas é uma das formas como nós nos manifestamos. Espiritualidade, a gente poderia dizer que é crença, mas não crença no sentido religioso, crença no sentido de acreditar, de ter fé, de compreender que estamos ligados a algo bem maior. E estamos ligados a algo bem maior. Nós temos que acreditar nisso sempre, permanentemente, porque faz toda a diferença no nosso desenrolar dessa vida. Faz toda a diferença. Quando a gente se pega numa situação difícil, é instantâneo a gente ter aquelas palavras: meu Deus, me ajuda, meu Deus, por favor. A gente, instantaneamente, a gente tenta fazer essa conexão. Está dentro de nós. Mas quanto mais a gente consegue trazer esse conceito permanentemente do nosso dia a dia, nos nossos atos, nos pequenos atos do dia a dia, nas percepções que a gente vai tendo, mais próximo a gente consegue ficar da questão espiritual, dessa conexão com, eu vou até citar o que ela disse, da espiritualidade, que a gente acaba se portando ou reportando a espiritualidade como se fosse realmente um grupo, e não é. Acaba sendo um hábito de linguagem da gente que não estaria certo. Apesar que com o tempo a gente vai criando formas e dando sentido a palavras que não tinham, né? Então, às vezes, o uso acaba modificando. Mais importante do que tudo isso é a nossa percepção, né? Do que a gente vai fazendo durante a nossa vida. O nosso objetivo, enquanto encarnado, é provocar a transformação do ser lá dentro. Porque a gente já falou, né? Vamos e voltamos para o lado de lá, para o lado de cá, para o mundo espiritual e para o mundo material. Então, alguns dizem, mas por que a gente tem que encarnar e sofrer? Seria mais tranquilo, pela nossa visão, às vezes muito pequena, ficar só do outro lado? Não sei se é tranquilo. Acho que não, né? Acho que está tudo certo como as coisas vêm acontecendo, elas estão acontecendo da forma correta. O aprendizado que se tem aqui é muito forte. A oportunidade que se tem aqui é muito grande. Então, é como se a gente estudasse e viesse aqui para fazer a prova. Às vezes a gente não acerta as questões, né? Não acerta todas, acerta algumas. Então a gente vem de novo, faz uma nova prova sobre aquelas questões que a gente ainda não aprendeu. Numa metáfora com a educação, né? Com o ensino, enfim, que a gente vai sempre sendo solicitado a prestar uma prova, não de conhecimento, mas talvez de talento. É isso que pedem para nós, é isso que Deus espera de nós. Que a gente se desenvolva enquanto ser, cresça, evolua. E dentro dessa percepção, é importante a gente entender essa nossa conexão. Eu falei da conexão com nós. E aí eu disse que é uma coisa até meio estranha. Mas o que que acontece quando nós não estamos conectados com nós? A gente percebe que a gente fisicamente, talvez seja um sintoma mais fácil, a gente está sempre muito cansado. As coisas nos desgastam, nos tiram energia, seria a palavra certa, nos roubam energia. Além desse cansaço, dessa perda, aquele turbilhão de emoções que brotam dentro de nós, que nos desequilibram, a palavra é certa, é desequilíbrio. O que que acontece no desequilíbrio? De novo, nós ficamos como que atirando para tudo que é lado, sem acertar nada. Então, o desequilíbrio, ele causa, visualmente falando, fisicamente a gente percebe situações, mas espiritualmente mais ainda. O espírito é que tem o problema e acaba manifestando dessa forma emocional. Alguns fatores bem claros para a gente perceber que causam desequilíbrio em nós, falando apenas de um, é o medo. Nós sentimos medo, o ser tem medo como uma situação de até de preservação da própria vida física. Então isso é instintivo nosso. O medo, quando foge dessa questão, aquele medo doentio, de que nós começamos a ter medo por qualquer bobagem, ou aumentando as questões dele, nós temos medo de sair para a rua, nós temos medo de não fechar a porta, nós temos medo porque vai chover, nós temos medo de um monte de coisa. Isso acaba gerando em nós, de novo, um desequilíbrio muito grande. Desequilíbrio que vai gerar problemas de toda a ordem em nós. Sem contar que isso faz com que a gente esteja afastado de nós. Por que que temos esses medos? Por que que nós alimentamos eles? Por que que nós fazemos com que eles cresçam dentro de nós? não seria talvez uma forma de conduta errada da nossa vida? E começa mentalmente falando, começamos a ocupar a nossa mente com coisas fora da realidade, coisas que muitas vezes não existem, ou que existem de um tamanho pequeno e nós damos uma dimensão muito grande, e quando a gente vê, isso passa a ser o nosso modo de viver. A gente acaba achando que aquilo é certo, ser assim. A gente até se diz, não, mas eu sou preocupado, eu sou precavido, eu sou previdente, as coisas estão difíceis. O mundo, ele é igual para todo mundo. Se a gente sair ali fora, todos nós vamos encontrar a mesma coisa. Mas o nosso ponto de vista perante essas coisas é que é totalmente diferente. Então, isso vai da nossa experiência, vai da nossa... da questão profunda que nós temos, mas a gente tem que procurar ver a realidade de cada coisa. A realidade simples como ela se apresenta. Sem precisar encher ela de um monte de situações que só nos prejudicam. Eu falei da perda energética. Então imagina como a gente acaba chegando no final de um longo período de dias agindo dessa forma. Então, a questão mental fica perturbada, não temos paz porque a mente não descansa. A questão emocional vai minando várias situações nossas, porque nós estamos sempre em conflito, nós estamos sempre num sobe e desce de emoções. Uma hora está bom, mas daqui a pouco já vai lá embaixo. Isso causa muitos problemas. E a questão física, que é a última que aparece, começa a apresentar problemas de toda a ordem. Então, entrando de novo na questão espiritualidade, a gente percebe que talvez nos falte só uma percepção, um foco dentro da nossa vida sobre realmente o que é importante. E o que é importante verdadeiramente. A gente às vezes comenta que quando a gente é muito novo, o mundo se apresenta, ou a gente percebe o mundo de uma forma diferente. A gente quer ganhar ele, a gente quer correr e quer fazer tudo de uma forma muito rápida. O quanto mais, melhor. E com o passar do tempo a gente vai percebendo que a quantidade já não é mais tão importante, não precisa mais correr. A gente só se preocupa em caminhar, mas principalmente caminhar na direção certa. São metáforas que a gente se utiliza para poder perceber a nossa situação nesse período todo, em que lado nós estamos nos colocando e se aquilo que nós estamos produzindo todos os dias, principalmente aqui dentro, não na questão material. Questão material, qualquer um faz o que a gente faz. Se não tão bem, com o tempo aprende a fazer igual. Mas a questão interior nossa, aquilo que está correndo aqui dentro, o que nós sentimos, a forma como nós percebemos o mundo, nos relacionamos com ele, sentimos ele também, isso é individual, é único nosso. E é isso que a gente precisa olhar. Se aquilo está sendo de uma forma objetiva e positiva, ou se aquilo está sendo de uma forma, nem que seja um pouco, mas doentia. Esse olhar é que a gente precisa perceber. Pensamos, agimos, nos relacionamos e nos desenvolvemos. A gente faz isso a todo momento. A toda hora a gente está nesse conceito de todas essas coisas todas. Então é isso que a gente só tem que entender. Cada uma delas, o que estamos pensando, o que estamos fazendo, de que forma estamos nos relacionando e de que forma que estamos nos compreendendo também.